rainhas da farra. Falando de amor. DJ Jacaré e Sonic Produções. Quando a gente ama, sabe como é. Tenta fazer tudo que o outro quer. Mesmo assim você só quer me deixar. Arrumando desculpas para me deixar. És o meu único amor. Só você me beijou. Você tem que acreditar em mim. Jacaré e Sonic Produções. Quando a gente ama, sabe como é. Tenta fazer tudo que o outro quer. Mesmo assim você só quer me deixar. Arrumando desculpas para me deixar. És o meu único amor. Só você me beijou. Você tem que acreditar em mim. Você tem que acreditar em mim. Chica.